uma casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela. Não te ouvi, me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso. Quantas noites esperando a minha volta. Não ouvi os conselhos, foi o meu erro. A loucura, as putas, as drogas, sempre primeiro. Cego, sem rumo, na mente, pó e fumo. Só enxergamos o perigo quando está lá no fundo. Ouvendo os parceiros, na cabe dupla cova. No sofrimento, na cadeia, a maldade é foda. Mãe, a senhora sempre teve razão. Hoje eu pago bem claro por minha malcriação. Não dava ouvido o que falava, eu não ligava pra nada. Ainda saía murmurando, xingando de velha chata. Se arrependimento matasse, eu estaria morto agora. Mas te peço perdão de coração, mãe, não chora. Sei que manquei, tá difícil em mim acreditar. Por mais que eu fale a verdade, você não vai aceitar. Tô decidido a mudar, antes que chegue o meu fim. Só vou fazer o que é bom, não quero mais ser ruim. Quantas noites amargo esperando a minha volta. Tricotando na madruga, vigiando a porta. Pedindo para Deus e Nossa Senhora que olhe pro seu filho no trilho da linha torta. No vagão da ilusão de trevas e escuridão. Um trem que leva pra além, a morte é a estação. A morte é a estação. A morte é a estação. Agora o que é que eu faço? Já não sei, pois já é tarde. Não te escutei, mãe, até parei atrás das grades. Sacolas pesadas, quintas e domingos, eu me lembro. Ganhei a liberdade, mais ou menos em dezembro. Saí para o mundão, mesma fita e as balada. Novinha, pó, uísque, apavorando as quebrada. Me deixei manipular, mas a moda é ostentar. Eu nunca imaginava que assim ia acabar. Deitado no chão, peito sangrando, é isso mesmo. Só eu que fiquei pra trás, mãe, cadê os meus parceiros? Um flash é muito rápido, passa como um filme. Você sempre me falava pra me desviar do crime. Que amizade de verdade não te leva pro buraco. E que tudo melhorando, nós comprava um barraco. Mas que tudo nessa vida adquire honestamente. Com ou sem ajuda do governo, nós segui em frente. E o estudo era tudo pra fazer um homem. Homem curto, que a droga me levaria pra baixo do viaduto. Arrependido mesmo, talvez agora seja o fim. Me perdoa, mãe, meu erro foi não te ouvir. Exemplo de derrota, do jeito que o sistema quis. E que sirva pros moleque que fazem como eu fiz. Escute sua coroa enquanto ainda respira. Estou à beira da morte, porque não me escutei. Lembro a casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela. Me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso, pra que eu tivesse cuidado na partida pro futuro.